Advertência de rua está na área pra falar real. Para mostrar para vocês porque nos julgam marginais. Tiram nossa roupa, nossa dança, o nosso som. Criticam nossos movimentos porque rodamos no chão. Esse é o nosso jeito, nosso modo de se expressar. Mostrar que somos revoltados por não discriminar. Por isso, meu amigo, meu recado, eu vou te dar o movimento hip hop. Não pode parar, pois é o único jeito que temos de nos expressar. E eu repito, o movimento não vai poder parar. Tiram nossas pessoas, depois nos chamam de irmão. E dizem que o rap é música de ladrão. Só porque nos expressamos falando da realidade, falando de racismo, droga, dança e paixão. E ainda por cima, continuam nos criticando. Pode crer, esse é meu aviso. Se não tivermos unidos, mano, pode acreditar. O movimento hip hop pode crer vai acabar. Se não tivermos unidos, mano, pode acreditar. O movimento hip hop pode crer vai acabar. Se não tivermos unidos, mano, pode acreditar. O movimento hip hop pode crer vai acabar. Se não tivermos unidos, mano, pode acreditar. O movimento hip hop pode crer vai acabar. Não é brincadeira não, estou falando sério. Por isso que eu te digo, hey, com a força que temos todos juntos, temos garra para continuar. Pare com as tretas entre os grupos, eu digo pare, senão seremos engolidos, hey, por esses crocodilos racistas, filhos da puta, comedores de carniça, como dizem Racionais. Não abrem os olhos pra ver a realidade das ruas, e nos cantos das favelas a miséria continua. Por isso, meu amigo, não vamos ficar calados, vamos unir os grupos e tentar exterminá-los. Exterminá-los, mano? Como? Conscientemente, conscientemente. Uma rajada de palavras atirada pro seu rumo. Quero ver se eles aguentam a união dos nossos grupos. Se não tivermos unidos, mano, pode acreditar. O movimento hip hop pode crer vai acabar. Se não tivermos unidos, mano, pode acreditar. O movimento hip hop pode crer vai acabar. Se não tivermos unidos, mano, pode acreditar. O movimento hip hop pode crer vai acabar. Se não tivermos unidos, mano, pode acreditar. O movimento hip hop pode crer vai acabar. Somos a advertência, estamos na batalha já faz tempo. E tem gente que não percebe que a nossa cultura está sendo roubada. Estamos sendo reduzidos a cada dia que passa. E um dia iremos sumir do mapa. Por isso eu peço união não só da mente, mas também do coração. E só assim, ladrão, continuaremos na batalha. Se não tivermos unidos, mano, pode acreditar. O movimento hip hop pode crer vai acabar. Se não tivermos unidos, mano, pode acreditar. O movimento hip hop pode crer vai acabar. Se não tivermos unidos, mano, pode acreditar. O movimento hip hop pode crer vai acabar. Se não tivermos unidos, mano, pode acreditar. O movimento hip hop pode crer vai acabar. Quem não deve não teme. Quem não deve não teme. Quem não deve não teme. Quem não deve não teme. Não se esconda dos fortes covardes, pois sabe que é foda.